olha aqui, princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz, venha comigo namorar. Olha aqui, princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz, venha comigo namorar. Começo esse rap falando de um grande amor que eu tive em minha vida, mas que pena se acabou. Ela então partiu sem dar qualquer explicação. Foi embora e me deixou numa tremenda solidão. Eu nunca pensei que isso terminasse assim. Por causa daquele ciúme, nosso amor chegou ao fim. Só queria que soubesse o quanto isso me magoou. Não consigo mais dormir só pensando naquele amor. Estou sofrendo muito com a dor dessa paixão, que machucou demais o meu pobre coração. Porque sem o seu amor eu não vou conseguir viver. Venha me dar uma chance, pois eu posso enlouquecer. Já tentei por várias vezes explicar para você que o que aconteceu com a gente não vai mais acontecer. Pois a saudade quando aperta dói demais no coração. E foi por isso mesmo que eu te fiz essa canção. Tô cantando com carinho só pra você se ligar no quanto eu te amei e continuo a te amar. A noite vai chegando e eu sozinho a te esperar. Olho para o céu e vejo as estrelas a brilhar. Só você me fascina com o seu jeito de olhar. O teu corpinho lindo sempre me faz delirar. Olha aqui, princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz, venha comigo namorar. Olha aqui, princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz, venha comigo namorar. Hoje estou cantando novamente pra dizer pra todos que eu te amo e não vivo mais sem você. Vou partindo agora e deixo tudo para trás, mas daquele grande amor eu não me esqueço jamais. Agora estou chorando com a dor dessa partida, porque aquela mulher marcou demais a minha vida. Não sei se vou tornar a vê-la novamente. Ela foi meu grande amor e não sai mais da minha mente. MC Bala e o Mouse cantam pra tu se ligar. Falamos daquele amor que se foi pra não mais voltar. Terminamos esse rap agradecendo ao meu senhor por ter nos concedido conhecer aquele amor. MC Bala e o Mouse cantam pra tu se ligar. Falamos daquele amor que se foi pra não mais voltar. Terminamos esse rap agradecendo ao meu senhor por ter nos concedido conhecer aquele amor. Olha que princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz, venha comigo namorar. Olha aqui, princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz, venha comigo namorar. Olha aqui, princesinha, me apaixonei por você. E agora essa paixão não consigo mais esquecer. Então volte pra mim que eu quero te amar. Desejo te fazer feliz.